Os 8 mais. A gente decola pista 10973. O 2043 pro táxi 185, 4 horas da Leão. 043 táxi. Via. Confirme se está visual com o follow. Afirmo. Sente. O táxi via pátio Índia Alfa com espera 2895, ajusta na 095, 2043. Tem que 2895 lá seguindo o follow mesmo. Via pátio no 2043. O Chinana 224 está 1 para pushback acionamento. Guarde 6224. Na sua escuta, aguardando. Para o táxi do Rio 5972, o POB 04, autonomia 3 horas e 15, alternando Guarulhos. Rio 5972, táxi até a saída do Pátio 3, aguardando o Boeing da Gol. Táxi é o ponto de espera, segue o mesmo. No ponto de espera, 2895, ajusta no 095, boa viagem. Gente, vai iniciar o táxi até o ponto de espera. Segue na cauda do Gol como número 2, Rio 5972. Flip 5595, mantendo antes daquilo. Flip 5595, ingresso aquilo, atenda o sinalizador. Ingresso, atenda o sinalizador. Aranha 224, eu salvo. Escuta. Coordênico aqui do solo após a passagem do Boeing da Rio Cargo, inicia no 01, chama atrás. Após a passagem do Rio Cargo, inicia, chama. Do Rio 624. O 73 é com os 34, controle 119, decimal 8. 098, boa noite. Boa noite, próxima ponte de espera pronta no 2043. Está autorizado, alinhar e decolar. Vento 1 no 60 graus, vento 2. Alinha e decola da 10, 2043. alinhando, vai iniciar o 2043. Livre decolagem, vento 160 graus, Medusa Lange. Correio, Rio 5902, ponto de espera da 10, pronto. Que Rio autorizado, né, manter observando a corrida do gol. Certo, a corrida do gol, nem mantém, 5902. Já tiver autorização? Já tive, eu tô mais dando. Tá bom. Chamou a guarda. Decola os 37, controle 120, correção 19, 18. 19, 8, boa noite. A nave chamou o solo, prossiga. É o Rio 9810, senhor, para Guarulhos 340. Minuto 4, Rio 9850. Dois, quatro, dois, a bordo, quatro, duas horas, eu... Xanai 6224, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10 no 5, boa viagem. 1895, Índia Alfa, boa. Colagem, 160 graus, 8 horas. Vai iniciar o final, por favor. Pois, Salvador, muito boa noite, azul 4235. 4235, acho que é a aproximação, aguarde de autorização de pouso. Solo. Escuta, senhor. Guarulhos autorizado 340 via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. 517, correção 5137 é o transponder, 198 é o controle. 198 no 0. Módiva, é, no transponder nós vamos lá no 137, 1398 ao passeio. Correto, chama pronto no parte 3, o 9890. Assim faremos, senhor, e o 9890. O 9250, solo. 7, o plano do senhor foi localizado junto à IS e a gente está aguardando sua autorização do centro Recife. Acredito que mais uns 3 minutos já está tudo resolvido já. Ah, muito obrigado, a gente está aguardando aqui. Paulo Salvador, gol 1134, informação Bravo, boa noite. No 134, prepara a Boca a transição Aracaju, aguarda a foto. Boca Aracaju. Obrigado, Lema, tem o 5972. Confirmando, 6224. Ah, desculpa, corrija, 6224. Ah, sim, mas a linha mantém 6224. Pronto, cópia. Prossiga. Recife autorizado 350 via Amperuísque 58. Decola da pista 190, primeira curva esquerda, Puca, transição Caju, Puca, Jamo, Caju. 5145 é o transponder? 1895 torre e 198 controle. Gol 350 Recife aprovado pela Amperuísque 8, decola a pista 1-0, Puca, Jamo, Caju, transponder 5145 e o controle 19-8. Gol 1-9-2, por exemplo. Fechamento correto, chame pronto. Gol 9-2-5, já está pronto com 4. Codênico, que absoluto, chame táxi, gol 9-2-5-0. É um detalhe, 9-2-5-0. Gol 9-2-5-0, pronto para o Puca. Codênico, equipe Sol, chama táxi 9810. Fala, 14235, boa noite. 14235, táxi via Alfa, Juliette, posição 08, Pátio 1. Alfa Juliette, tá aqui. Decola aos 4-5, controle 120, correção 119, decimal 8. 9-8-4, pô. Salvador, Gol 9250, está pronto para o táxi. Tem 93 a bordo, alterna Caju, não, alterna Maceió, com 3 horas e 37. Só confirma a autonomia, por gentileza. Claro, ficou de 3 horas e 37. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, ajustão 1095, boa viagem. Índia Alfa, 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, Gol 9250, ponto espera da 10, pronto. 9250 autorizado, alinhar e decolar, vento 160, grau 59. Alinha e decola na pista 10, Gol 9250. Salvador, Rio 9810 para o táxi, estamos com 04 a bordo, temos, desculpa, 05 a bordo, estamos com 4 horas de autonomia, até na Galeão. 9810, observando o Embraer da Azul, sei que o mesmo levará à sua frente, táxi via pátio principal, Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, ajustando a 095. Torre, Gol 1134, seria cópia? Prossiga, Gol. Seria autorização já? Relativo, Maceió 370 autorizado, via EPWISC 58, decola da pistão na zero, curva à esquerda, Pouca transição Caju, Pouca Jamo Caju, 5142 ao transponder, controle 1 no 9.8. Confirme o transponder? 5142. Autorizar 370 para Maceió, pela APWISC 58, decolando da 10 com curva à esquerda, Pouca Jamo Caju. Transponder 5142, controle 1198, Gol 1134. Regimento correto, pronto 05, 1134. Camará. Salve 250, decola 50, controle 119, decimal 8. 198, boa. Torre Salvador, aquele cordial bom dia. Rio 9810, posição de contato da 10, pronto. 7980, mantém a posição. Iremos manter a posição, Rio 9810. Você confirma a autorizada, né, Matheus? 9810. Opa, alinhar e manter 9810 da Rio. É 212, continua a aproximação, aguarde atualização de pouso. Alinhado, pronto. Livre a decolagem, vento 160 graus, Medusa, vai. Estimativo, agora livre, vento 160 graus, Medusa mais. No 0, decola 5-3, controle 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, grátis, um excelente trabalho. É 212, solo 54, direita 121, vamos só. Taxi Alfa Kilo para o Pasto 3, atento sinalizador. Alfa Kilo, Pasto 3. Estimativo. Vi aquilo, atento ao sinalizador do Pasto 3. Valeu, obrigado. Torre de Salvador, Passaredo 2224. Gol 224, repórter deixa casa, sinal 10. Passarei, 24. Baixada e travada, passarela 2224. Pouso autorizado no zero, vento 170 graus, 069, passarela 2224. Autorizado pouso na 10, passarela 2224. Salvador, boa noite, gol no 868, uma milha e meia, fim de serra, embaixada travada. Salvador, boa noite, o TP close no meia, gente, me calma, não dá. E qual foi o meu nome? TP5 no meia, bravo, confere. Aracaju autorizado 190, Golf 677 Aerovia, decola da pista 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju, Puca Jamo Caju, 5065 transponder, 1998 controle. Autorizado 190, na Puca chamada Caju, decola da 10, curva à esquerda, 5065 controle, Salvador 719.8. Trejamento com rádio chama pronto no pastro 35216. Certo, se puder combinar, amigo, 130 na Conde. 130? Tem um aqui, 130 na Conde, por 526, se possível. Bom, Salvador, vai 2224, passarela. O passaria 2224, Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, 2224. 35216. Tente 130 autorizado com Conde curva esquerda, com, muda o transponder para 0263. 0263, autorizado na Conde 130, 35216. Boa noite, senhores. Afirmativo, livre pouso, 160 graus, 629. Livre pouso, 10, boa noite, 68. 868, solo 03, direita 121, décima 9. Direita 219, Bruno, 868. Solo Salvador, boa noite, gol 1868, Libro. Boa noite, 68, Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, posição 01, boa noite, 68. Salvador, 3600, uma boa noite, passando de certo. Sim, 3600, vento 1 no 60 graus, 5 lá de pouso. Livre pouso, não no 0, 3600. Sola 08, liga direita, 121 no 9 só. 19, boa, 3600. Alvo, Salvador, boa noite, até 3600, do Caprichinha Foxtrot. 3600, táxi de Alfa, Juliette, posição 04. Táxi Alfa, Juliette, 34, até 3600. Solo Gol 1134, busca de estacionamento, posição 05. Gente, o 1134 está totalmente pronto? Afirmo, totalmente. É, coordenando com a equipe Solo, inicia. Chama táxi, 1134. Chamaram para o táxi, 1134. 3600, reporta antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, na 3600. Da Juliette, o 3600. Gente, o 3600 mantém a Juliette, observa o gol que está puxando. Se tiver condições, após o mesmo ingressar no pad 3, segue para o 04, então 3600. Torre Salvador, boa noite, Azul 4107. Estabilizado, final de 7 milhas. 4107, avistado, livre pouso. 1,60 graus, 612 nós, pista 10. Livre pouso para Azul 4107. Para táxi com 103 a bordo, alternando Aracaju, autonomia 2 horas e 5 minutos. 1134, táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto espera Torre 1895, ajusta 1015, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, ponto espera 1895, 1015, obrigado, 1134. Salvador, triple 52, 16, para o posicionamento, Fox 3. Rodênico, a equipe de solo chama. Salvador, triple 52, 16. Informação em curso Bravo, Guarulhos autorizado 360, via Pesulou 90 até Bridge, após a Pesulou 90 seguindo conforme plano, decola da 10, curva à direita, Israel Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa, 5132 é o transponder, 198 controle. Ok, o nosso plano está no nível 340, mas Gael Lê da Mótica, curva direita, 132 e 198, azul 5001. Sei, confirme, o senhor tem interesse do 340 ou copia o 360? 340, solicita azul 5001. Sei, então aguardo. 01. Salve, Salvador, muito. Boa noite, azul 417, lembrando a foto na pista. 41107 Alfa, táxi Alfa, Kilo, atento ao sinalizador, observando um ATR da Trip que iniciou o pushback. Paciente, Fox Alfa, Kilo, observa ATR Sul 4107. Salve, Salvador, boa, 2228, passarela. 01134. Azul 5001, na sua. Prativa 5001. Fala, autorização. Guarulhos 340, Upsilon 90, Bridge, Upsilon 6. Saída e transponda e controle permanente. Ok. Então, 340. Upsilon 0, Bridge, Upsilon 6, Azul 4501. Uno 34, decola Zulu 7, controle 120 decimal, correção 119 decimal 8. 119 decimal 8, gol 1134, boa. Pronto, corte. Tá pronto, corte, 2228. Conquista autorizado nível 180, conforme o plano, decola da 110, primeira curva direita, Arbor, Elefa, direto. 5147 ao transponder, controle 1998. 1980 autorizado para conquista, conforme decola 10, na Arbor Elefa direto, 5147 é o transponder 98, 42228. Treinamento correto, chama pronto, 22. Acusaremos. Bom, Salvador, 5216 para o táxi, tá com 330, treina Salvador, Hotel B59. Trip 52 no meio, táxi via pátio, Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, ajustando a 095, qual viagem? 095, 11895, ponto espera, obrigado, bom trabalho. Pushback, acionamento, 2501. Tá livre no 8, chama táxi 5001. Chama táxi 5001. Torre, Salvador, muito boa noite. Tá 3152, final abaixado, travado na 10. Sem xerife pouso, vento 160, grau 5 lá, 3152. Xerife pouso, 10, tá 3152. Pesada, né, Mateus Tripe? Dois, dois, um, no solo direito, um, dois, um, lado solo. 219, boa noite, 3152. Bora 288, 153, firme, 25, décima 4, até 134, décima 9. Please, 152, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reporta no seu Juliette, da 3152. Sim, eu tenho que falar aqui, 52, eu não tenho. 02 Aquário, 4 horas e 40, já tenho a minha terra na Galeão. 142, confirma. 102. Sim, destaque-se via Pátio Índia, Alfa, fontes BR 12895, ajustão 10, 105, boa viagem. Java, Bastara, 3152, autorizado a observar o Embraer da Azul Taxiano para o ponto de espera após ingresso da Juliette 06. Após a aeronave, Juliette 06, está 3152. Oi, Salvador, boa noite, Gol 1723, uma milha do externo, então 10. Ciente, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Ciente, 02. 5216, decola os 23, controle 119, decimal 8. 19, decimal 8, 5216. 723, confirmo livre pouso, 160 graus, 012 anais. Livre pouso, 190, 723. Salvador, boa noite. Bom, boa noite, 68. Está bravo. Portão número 1. Autorização para a casa. Boa noite, 68. Bravo, confere. Aracaju, autorizado 230, Golf 677, aerovia. Decolada 10, curva à esquerda, saída Puca. Transição Aracaju, Puca, Jamo, Caju. 51, 56, é o transponder 119.8, é o controle. Autorizado Aracaju, nível 230, e a Golf 577, decola da 10 curva esquerda após decolagem, saída Puca, chama Aracaju. Controle 5156, controle 7119.8. Fechamento correto, chama pronto no 01 do Gol 1868. 1868, obrigado. Salvador, boa noite. 723, entrando na escuta. 1723, táxi via Alfa, Índia, correção Alfa, Juliette para o 09. Tenta o veículo follow minha partida 08, 1723. Alfa, Juliette, 09, atenção follow me, 723. Agora autorizada, né, Matheus? 01. O 970, sonor 28, direito 219, só. 219, o 970. Polo Salvador, o 970 livrou, boa noite. O 1170, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o 970. Azul livre decolagem, Antônio 60, grau 62 a 9. Azul 60, grau 62 a 9.